marcação cerrada. Aonde você for, eu vou. Quero você de janeiro a janeiro. Eu vou pegar no seu pé. Quero você, meu homem, pra ser sua mulher. Quero suas pernas em minhas. Cansar dessa.